Trap Daddy. Trap Daddy. Eu falo, cê nunca me entende, girl. Também não entendo, nunca entendi. De tanto que eu falo que faltou, tu me deu sempre fora da vazia. Ele veio com o mano flor, batendo na bunda de outra magia. Mas independente de como for, cheiro da sua pulsa e não sai. Agora que o coração palmeou, sempre junto a mim. Agora cê quer voltar, cê quer me dar. Eu não era minha. Agora que o coração já palmeou, sempre de outra minha. Agora cê quer voltar, cê quer me dar. Foda-se, nunca me entende, girl. Também não entendo, nunca entendi. De tanto que eu falo que faltou, tu me deu sempre fora da vazia. Ele veio com o mano flor, batendo na bunda de outra magia. Mas independente de como for, cheiro da sua pulsa e não sai. Agora que o coração palmeou, sempre de outra minha. Agora cê quer voltar, cê quer me dar. Eu não era minha. Agora que o coração já palmeou, sempre de outra minha. Agora cê quer voltar, cê quer me dar. Você me falava que isso era pra sempre. Hoje você vê que somos diferentes. Não teria como levar isso pra frente. Tô na trap life, fácil, é que me entende. Você me falava que isso era pra sempre. Hoje você vê que somos diferentes. Não teria como levar isso pra frente. Tô na trap life, fácil, é que me entende. Não te quero mais. You know I'm insane. Prefiro ter paz do que ter alguém. A transa foi boa, mas tá ligado que é melhor eu ir. Não sinto saudade, tá sendo difícil te falar isso assim, Não te quero mais, You know I'm insane. Prefiro ter paz do que ter alguém. A transa foi boa, mas tá ligada que é melhor eu ir, Não sinto saudade, tá sendo difícil te falar agora isso assim. Agora seu coração palmeou, você pediu outra vida. Agora cê quer voltar, cê quer me dar. É melhor eu ir. Agora que o coração palmeou, pediu outra vida. Agora cê quer voltar, cê quer me dar. É melhor eu ir. Agora que o coração palmeou, cê pediu outra vida. Agora cê quer voltar, cê quer me dar. É melhor eu ir. Agora que o coração palmeou, cê pediu outra vida. Agora cê quer voltar, cê quer me dar. É melhor eu ir. Agora ela joga, quer colar lá em casa pra fazer o... Agora ela volta. Foda que ela não sabe, não dá mais. Não dá mais. Foda que ela não sabe, não dá mais. Não dá mais. Ai, ai. Parece que sabe quando eu tô de boa e do nada ela vem. Chamada DM logo na madruga, cê tava com quem? Eu tô na balada com foco nas beats jogando de 100. Tô pensando logo na sua sentada e na dela também. Mas não dá mais. Foda que ela não sabe, não dá mais. Não dá mais. E ela não sabe, não dá mais. Não dá mais. Foda que ela não sabe, não dá mais. Não dá mais.